estão só, só e junto de você. Pois o só do meu sofrer bateu asas e voou para um lugar onde o teu cantar foi levando e me levou, e onde a graça de como a chuva no sertão fez que onde for lá se encontre a flor que só há no coração, que só há no bem-querer e na negra escuridão. Passo preto foi, asa branca dói, muito além da solidão. Branca dói muito além.